coração ferido, você ficou se tornando refém do seu próprio amor. Está sozinho e angustiado, soluça e chora no seu canto calado. Foi iludido por uma paixão que magoou o seu coração. Nem tudo está perdido, existe a solução. Há uma porta de saída pra mudar a sua vida e te dar um novo coração. Chega de sofrer, chega de chorar. Dê uma nova chance pro seu coração. Chega de ilusão, mande embora a solidão. Deus te dá um grande amor pra recomeçar. Te dá um novo coração. Chega de sofrer, chega de chorar. Dê uma nova chance pro seu coração. Chega de ilusão, mande embora a solidão. Deus te dá um grande amor pra recomeçar. Te dá um grande amor pra recomeçar.